controle, tem possibilidade de autorizar o voo 1095 pro Adeleta? Eu vou 1095. E agora 1095. Autorizado, Elefa, gol no 095, grato. Pode autorizar a linha de manter, cabeceira no lugar. Na sala 38. Direita, Vita, Action 1219. Na direita, Action 21, Vita 3304, obrigado. Chame-se a Torre Sul, frequência 2890, terminal 2290. Recife 2288-2690, grato, bom dia. 2098, bom dia. Pastor de Salvador, bom dia, o G34. G34, contato radar na decolagem, suba via, César Coral 1 no Bravo, no voo 080. só passar pra Bravo em Monte Fuá. Confirma o tráfego? Passar Bravo em Monte Fuá. Passar pra Bravo em Monte Fuá, precisa. Decolagem de Serra Índia com Índia para Serra Delta 1 em cima, é, dois a bordo com transponde 0117, Tapatapá Bravo Lima Uniforme. Tapatapá Bravo Lima Uniforme, confirma de chão? É o Whisky Delta Lima, Bravo Lima Uniforme. Gente, mantém a 500 pés, efetua o cruzamento da final da 1-0 vertical marcador externo. Informa um minuto para o local de pouso. Informa o tráfego mantendo sobrevoo no local. É o Robson 44 mantendo 500 metros. Victor Índio Aquilo, 62 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, para serviço de informação elétrica, militar frequência do centro, 128.8, até 126.0. Meu Vitor Alta Delta confirma a altitude. Vitor Alta Delta mantém 300 pés na lâmina d'água. Certo. 63, uma onda dessa via para 2.000 pés, ajuste do altímetro no 020, cruzado final do procedimento de LF, show em forma de estabilidade. Gente, azul 4299, autorizado a alinhar e decolar sistema 0, vento 060 graus, 05 metros. Autorizado o alinhamento e decolagem, sistema 10, azul 4299. Azul 4299, decolar 254. Chame o controle de 908. 208, boa. 4299. Controle de Salvador, boa. Azul 4299, cruzando 1500, 4320. Nação Uno. Azul 4299, contato na gama decolagem, subindo a via, atravessão Uno, atravessão Monte, número de voo 320. Subindo via São Uno, Monte, voo 320, 4299 Azul. Espero que tenha sido essa bomba no sobrevoo 94 de Sul. Autorizado fazer um PGR em Serra Uíte Delta Lima e regresso para a Serra Índia Cunha. Gente, para falar do Vitorota Delta, chame após TGR e Serra Uíte Delta Lima. Tá bom, Celso. Chamei 6311, chame o Toro Salvador, que eu conheço o nome é o Toro Simão 900. 289 para a Santa Fé, daqui a pouco. Salvador, muito bom dia, 6311 da Oceana. Chamei 6311, continue a aproximação, aguarde o Toro. Chamei 311, pouso autorizado, pistão é zero, vento 030 graus, 059. Sente livre, pouso no 06311. Exato, direção Serra Índia com Índia, Vitória Pedro. Direto, Delta. Quatro milhas, sudoeste de Salvador, serviço aberto encerrado. Chame o controle, Léo, sequência 120, décima 1. Chame Santo Recife, frequência 128, décimo 35, alterna 1, 2, 3, décimo 0. 28, 35, 2, 3, 0, boa, 4, 2, 9, 9, 1. Lincoln City Manor, Skokie Dent, descend via Monorail, set level 050. Position, Tango Oscar, Kilo Echo position. Eu só um minuto para o local de voo. Delta, frequência é luz da coordenação. Isso, Delta, bom dia. Uma, dois, três, zero, escuro, controle. 130, sem identificação dessa via chegada com mais de um, nível de voo 060. Ativo dessa via, número 2 no seu passamento. Para 250 mais. QNT Timona, descend to 2,000 feet, QNH 1020, report established from localizer course. Descend to 2,000, report established on the localizer, back in 69. Elevation 30, discipline individual 050, inicie redução para 2,30 mais. 50,250. Na sua identificação dessa via chegada a Bonf, Minas, de voo 060. Segue o tráfego 11 horas, 18 milhas rumo sudeste, passando 045 para 2010, Boeing 757 da MED. Então, 230, desta via para 3010, antes do altímetro na 020. Via com 320, com certeza. Chama agora o controle de Salvador na frequência 120.8, senhor, por favor. 120.8, pro fogo, chama 6302, por favor. Passamento com a esquerda para o 040, limite será a radial 300 de Salvador. Controle, eu estou flateado com 150 nós, estou visual comprado para 6 milhas da gente, será que tem como a gente entrar? condições de manter 150 mais graus? Afirmo. Acima, 1, 2, 3, 0. Plano estabilizado novamente. Já passado, já. Está estabilizado, 1, 2, 3, 0. American 69, having taken final, you are clear to land runway 10. Wind is 050 degrees, 05 knots, turn each 1020. Please confirm, do you have the runway set? 02, confirmando. 1, 2, 3, 0, chame o turno, 1, 8, 9, 0. 2, 5, 10. Bom dia. 1, 2, 3, 0, bom dia. Tráfego ainda 9, estado Canigal 020, número 2 para pouso. Correção, número 2 para pouso, chame passando de terra já. Vai, vai, vai. 6, 20, reportar a estabilidade na estrela 2 para 6 já. Confiado no 230, tráfego registrado, aqui negar no 020, continua a aproximação, agora a exposição de pouso. American 229er, on the ground at 18, vacate the run in connection to section to your right, then call ground frequency 121.9er, American 229er. Linha 302, chame o centro de FIFA, questão 2675, até 1925, décimo do 271, informe recebendo o Bright. Solo 230 no solo 21, libera a pista próxima interseção direita, chame solo frequência 121 decimal 9, senhor. Passa direita 121 decimal 9, igual a 230. Cheque 3, certo avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 07 a 0 graus, 04 nós. 7, livre pouso, pistão 0, gol 2071. Autorizado a linha e manter a pista no 0, 3304. Pois a passagem regula a curva autorizada ali em matéria 10-33-04. Ciência, chame para o táxi. Diana 250, sua identificação dessa via chegada para Mediona e hoje voo 050. Tato, chame 250. Uno 71 no solo 2000, libera pista próxima interseção à direita e chame solo Salvador, frequência 121, décima 9. Direita, Leonardo, 2171, até logo. Ninja Bravo, livre acionamento, chame pronto para decolagem. Bravo autorizado, correção, decolagem por conta e risco, vento agora de 050 graus, 04 nós, que negar 1020, chame fora do solo, Papa Romeu Tango, Ninja Bravo. 3304, decolado aos 28, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, valor. 208, bom dia, 3304. Estou na zona de decolagem, suba via, saiu da Arborona, Elefa, nível de voo 360. Arborona, Elefa, 360 ao nível 3604. Ok. Aprovado, Papa Romeo Mike Eco Zulu, chama a intercessão Oscar. Tango Índia Bravo, livre para o sul, chame para o cruzamento do campo. Mike Eco Zulu autorizado, ingresso, chame, pronto para decolagem, Mike Eco Zulu aguardando. Tanguagem Bravo tem livre o cruzamento, tráfego já avistado. No farol de Papuã, chame o controle de Salvador na frequência 120.8, Tanguagem Bravo. O Mike Eco Zulu reporta um Robson 44 em alguns instantes cruzando o campo. Confirme esse visual com mesmo. O Mike Eco Zulu mantém a posição, aguarde para a decolagem. Mantendo separação visual com tráfego, vento agora em Salvador de 030 graus com 03 nós, que é legal no 020, chame fora do solo, papão, o meu Mike Eco Zulu. Essa via para 2.000 pés, o estimativo 1030, utilizar o nosso procedimento de execução em forma estabilizada. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Zulu. Papa Romeu, Mike Eco Zulu, número 10, autorizado direto Manati, aporte 2.0 milissegundos. Negativante, ok, não, eu vou entrar para a pesquisa de mal, na fase normal de Aratu. Então vamos para o corredor Axé, eu saio até o farol da barra, depois ingresso com o do Bonfim ali. Gente, Mike Eco Zulu, informe ingressando o corredor do Bonfim, até o número 10. Mantendo o meu pé, corredor do Bonfim, Mike Eco Zulu. Aparece 9660, acionamento aprovado, chame pronto para o táxi. Antena número 6, 5 horas 7 e meia.